programa Consciência Brasileira. Atenção, tripulação. A quem vos fala é Capitão Naui, juntamente com o Capitão Afrohaga. Mayday, mayday, mayday, mayday, mayday. Senhoras e senhores, apertem os cintos e preparem-se para o impacto. Fogo pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Rolê em Babilão, assumo no dom. Não e voltando do futuro no Shirin, Shirion do som. Invadindo o castelo, dropando porco gomelo, racho no meio os prego. Feito Felipe Melo, se confessando de van, insano do Amsterdã. Descendo de Rolimã, representando meu clã. Voando alto mais que avião da TAM. Vodka no meu 7-Up, na rima dou um close-up. Change my beat, up, smack my beat, up. Pego a onda igual surf, tamo chado Smurf. Mando headshot, feito coffee dust. Jogando os flashbang no fone, roll tanks. Veando dos PM, sumo tipo David Blaine. Pra ser start na game, desmascarando os falsos como Mr. M. Pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Partiu MC de classe, estilo livre pra. Deixando os invejosos em estado febril. Limitados se vêm presos como um cão em canil. Bonde do primeiro de abril, yo. Tá pensando que isso é brincadeira? Naui e Afrohaga é faca na caveira. Aqui ninguém faz música de quebra galho. Ouvido de ouvinte não é vaso sanitário. Bum pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Bom pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Máfia gangsta, a banca vai quebrar. Al Pacino e De Niro com Mike faz delirar. A arma que atira com a rima. Atrasalado é o alvo que só quer embaçar. Blá blá blá blá blá. Eles só querem falar. Seu umbigo, universo em primeiro lugar. Sou Tocondidão, gru gru gru gru vidão. Naui from Kingston, R.A.P. no tom. Pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Pra cima, bota fogo pra acender a explosão da rima. Energia positiva vem mudar o clima. É nós que faz o caldeirão ferver. Salve! Tá no ar o nosso programa Consciência Brasileira e você está comigo, Jeff Ferreira. Obrigado pela sua sintonia aqui na nossa rádio Estrela FM em 94,5. E você já tá ligado que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música pra curtir, com muito som do bom. E vamos da partida na nave iniciar a nossa viagem semanal pela música nacional. E sem enrolar, vamos logo botar um som pra rolar. Se liga aí! Preste atenção no que faz pra não vacilar. Tem que ter jogo de cintura pra não escorregar. Andar na linha sem excesso. Pode crer. Sobrevivendo nesse trio de universo. Fazer acontecer, me dá de ver, de ser feliz. Valorizando as amizades, que meu pai sempre me diz. Tu quer zoar, meu filho, tá maneiro. Mas com responsabilidade, o tempo inteiro. Tu sabe como é, escureceu, já é. Mas a cabeça não foi feita só pra usar boné. E é por isso que eu digo, pega leve, mané. Chega aí, chega aí.

Voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na nossa rádio Estrela FM. E você está comigo, seu amigo Jeff Ferreira, rolando um som firmeza. Você ouviu Pega Leve, da banda Nocaute, Meu Brasil, do grupo Face da Morte. Curtiu também Suzy, dos manos da banda Medula, e conferiu o som Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. Você está curtindo o programa Consciência Brasileira, rolando as melhores da nossa música. E essa é a sua rádio Estrela FM. E eu sou o seu amigo, Jeff Ferreira. Chegou a hora do nosso quadro Música.doc. E hoje o programa Consciência Brasileira vem para falar da língua portuguesa, idioma oficial no Brasil e em mais 9 países. A língua de Camões, como é conhecida, é falada por 250 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse, o total de 80% está aqui no Brasil. Mas Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, além de outros, também têm grande representatividade no idioma. O português é a língua franca para a comunicação com Portugal e países da África. Isso proporciona encontros musicais entre brasileiros e demais povos. O mais antigo é o da cantora portuguesa Carmen Miranda, que foi erradicada no Brasil e se tornou um dos símbolos brasileiros mundo afora. Em 2011, durante o Rock in Rio, a banda brasileira Titãs se apresentou junto com os portugueses do Chutos e Pontapés, as duas bandas que ajudaram a escrever a história do rock and roll em seus respectivos países. No rap, os intercâmbios culturais dentro do mesmo idioma estão cada vez mais frequentes. O rapper cearense Rapadura gravou com o MC português Chininha a música Além das Águas do Atlântico. No último disco do grupo Inquérito, o Tungstênio, na faixa Perfume de Colônia, participaram Minda Guevara, rapper de Portugal e representante da nova geração do rap crioulo, nome dado à vertente musical feita por descendentes de Cabo Verde e Angola, já que Guevara tem ascendências cabo-verdina. E o premiadíssimo MCK, rapper de Angola e que é formado em Direito e Filosofia. Tivemos o encontro do interior paulista com a sonoridade de Lixinga. É a música Cheios de Nada, do MC brasileiro Siloc e do rapper de Moçambique, Rei Bravo, num single de 2017. E não para por aí. O português com sotaque universal gerou um disco intitulado Língua Franca, que levou os artistas brasileiros Emicida e Rael a tramparem com Capicua e Valete, ambos de Portugal. O disco tem 10 faixas, com o flow dos MCs se alternando em temas que vão da violência ao amor. E na sequência, vamos ouvir dois sons que ajudam a contextualizar essa vibe de união com os irmãos do outro lado do oceano. Vamos curtir Cheios de Nada, de Siloc e Rei Bravo, de Moçambique. E a música ideal do projeto Língua Franca, de Rael e Emicida, com os portugueses Capicua e Valete. Confere aí! Quando se tá no topo, todo mundo te adora. A festa nunca acaba, ninguém quer ir embora. Eles ouvem sua história e choram. Comemora sua vitória agora. Quantos amigos tens nesta mesa do bar? Veja quantos são agora que és tu a pagar. Diz-me quantos apareceram quando estavas a precisar. Naquela cela imunda, até naquela cama do hospital. Diz-me quantas damas tinhas quando estavas a estudar. Quantas te negaram, quantas te fizeram chorar. E quantas damas tens agora que estás a trabalhar. Achas que o patinho feio ficou bonito? Quantos de nós dormimos com cobras e não sabemos? Sabes que no meio de 50 amigos no fundo nada temos. Te lembras de quantas cobras já se deitaram contigo? Quantas pessoas erradas tu já chamaste de amigo? Teus familiares te rejeitaram, foram bem ignorantes. Agora que bufas no dinheiro passaste a ser importante. Agora todos te adoram, respeitam a ti. Reuniões de família não começam sem ti. Quantas festas te convidaram quando não tinhas nada no banco? Diz-me quantos aniversários tu passaste em branco. Sem feliz aniversário, sem festas surpresas, sem presentes, sem abraços, sem um bolo sequer na mesa. E hoje que tens dinheiro, lembram-se do teu aniversário. Organizam festas confiando o teu salário. Oferecem-te presentes extraordinários. Na vez deles cobram-te a dobrar, amigos do cão. Tanta gente ao meu redor e eu aqui tão vazio, cheio de nada. Quando se tá no topo, todo mundo te adora. A festa nunca acaba, ninguém quer ir embora. Eles ouvem sua história e chora. Comemora sua vitória agora. Enquanto você tem lágrimas de crocodilo para iludi-lo, melhor manter sigilo ao ouvido da serpente. Tem sempre alguém de ar nocivo para conduzi-lo. No seu vacilo que o vampiro mostra os dentes. Certeiro é no pescoço que o sangue jorra além. No fundo desse poço só você e mais ninguém agora vê quem é quem. Interesse contamina, quem aponta, quem afirma, quem afirma e quanta mina vem. Mas quando você caiu de cara, as máscaras também caiu. Analisando o que sobrou, é só caráter que ruiu. Rodeado desses zeros, são meras sanguessugas, quimeras. Sancionam esse ciclo pró de pulgas. E é só filha da puta, sim. A Babilon, a fila anda, te desanda e manipula o mesmo fim. Você se sente tão cheio de sentir-se tão vazio. Tem que selecionar pra confiar no que ouviu. Quando se tá no esgoto, todo mundo joga fora. Quem te rói até os ossos, quem é quem agora? Quem diria que sozinho, cheio de nada pra dividir, não é ter ninguém por aqui. Pois é, pois é, pois é. Não é ter ninguém por aqui. Pois é, pois é, pois é. Tanta gente ao meu redor e eu aqui tão vazio, cheio de nada, que não estão comigo, cheio de amigos que não são amigos, gente querendo acabar comigo, cheio de nada. Programa Consciência Brasileira. Não tem padrão nem clichê. A minha visão é livre. A quem diga te passo a visão. És como um sorvete, eu quero sorver-te. Eu quero derreter-te, ter-te por perto. Mas tu não sabes disso que eu nunca disse. Mas também não é preciso, olha o meu sorriso. É chocolate e menta, o batimento aumenta. Tu deitas pimenta e a receita bate certo. Mas sem compromisso que eu não gosto disso. É que o abstrato nisto vai ser muito mais concreto. Olha os discos na minha prateleira, Thelonious Monk, de contracultura maneira. Que nem os punk, mostrando a visão verdadeira. Que não te tranque, cê é louco, cachoeira. Pereira funk, te tiro de toda a sujeira. Virtual, te faço uma rima ligeira. Marginal, você se derrete inteira. Natural, tá bom, já entendeu que o meu mundo é ideal. Não tem padrão, nem clichê. A minha visão é livre. A quem diga que minha vida pra você te passo a visão. Índia, vi mais infernos do que Constantine. Lutando por amor igual Patrine. Mãe d'água de Caim, seca as mágoas, redefine a vida amarga. Agora é sublime. Se entrega. Se a poesia é boa, a ferrugem não pega. Pois é, dizem que um homem precisa de um vício. Então venceu meu cigarro, meu café. Aquele beijo foi um pause, que eu faço? Tô de mudança, eu vou morar no seu abraço. Cabuloso, pixinguinha, carinhoso. Tá delícia, tá gostoso, eu vim chavoso pros amassos. Uma pá de coisa, mapa de zumbi. Pra resumir, fissumi, puro, uni, duni, e. Dançamos na chegada, tá com vinho, toca o fado da Carminho. Sai a rodada. Não tem padrão, nem clichê. A minha visão é livre. A quem diga que minha vida esse é o nosso programa Consciência Brasileira, e aqui você ouviu Cheios de Nada, de Siloki e do rapper moçambiquense Rei Bravo. Curtiu também o som ideal do projeto Língua Franca, formado pelos artistas do Brasil e Portugal. E esse aqui foi o nosso Música.doc. E eu sou Jeff Ferreira e essa é a nossa rádio Estrela FM, em 94,5. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais som, não sai daí! Estamos de volta e você está comigo, Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM. E esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Obrigado pela sua sintonia. Hora do nosso quadro Top 5 Discos, com aquela listinha de 5 indicações para você conferir e curtir. E se liga aí que hoje nós temos... Consciência Humana, com Entre a Adolescência e o Crime, disco de 1997, lançado pela Zimbabwe e produzido pelo DJ Rafa. O disco tem 12 faixas com o melhor do rap gangsta, com rimas de denúncia e protesto e que vieram com Presta Atenção para a Juventude, para que não se desviassem para o caminho das drogas ou do crime. O disco fez muito sucesso, com destaque para faixas como Amigo de Infância, Lei da Periferia, Lembranças e Periferia Tem Seu Lado Bom. Lotados do lado mais fraco e que com eles ninguém pode, não pode. Não somos fracos, somos muitos e muito fortes. E temos os nossos próprios planos de vida que nos incentiva a lutar contra vocês, burguesia nazista de mente falida. Playboy, o seu futuro é planejado, o seu dinheiro é válido, mas seus planos são fracos, chegamos pra te enfrentar. Playboy, quebramos a cara no mundo, fruto dos seus planos sujos, pra nos ver no escuro do lado obscuro da periferia. Fernanda Abreu, com Amor Geral, de 2016. Sétimo álbum da carreira da cantora carioca, lançado pelo seu próprio selo, o Garota Sangue Bom, numa parceria com a Sony Music, e teve produção da própria Fernanda e de mais um time, incluindo Liminha, Rodrigo Campelo, Tuto Ferraz e Vladimir Gasper. O disco tem participação de ninguém mais do que África Bambata, o pai do hip hop, na faixa Tambor. Faz as novinhas requebrar até o chão. Novos Crioulos, com o disco Novos Crioulos, de 1976. Trata-se de um disco de samba, com influências de música latina e samba rock. Gravado no estúdio Pirata, o álbum tem 12 faixas que trazem a brasileiridade em suas composições e um clima festivo das periferias de nosso país. E dele saíram sucessos como Samba do Lene, Aquarela Bahia, Samba da União e Mara Funda. Vocês sabem com quem vocês estão falando? The Music Maker. Escova e a Máfia chega com o álbum La Famiglia, de 1989. Primeiro disco da banda de funk paulista, lançado pela EMAI. O registro possui 10 faixas, com participação de Taíde e DJ 1, Código 13, MC Jack e o grupo O Credo. Tudo isso na faixa Estação São Bento. Os grandes sucessos desse álbum foram as músicas Atropelamento e Fuga e O Amigo do Amigo. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório, invencível habitante do Olimpo do Poder, esteroide rasgando o espaço da imaginação. Chico Sainz e Nação Zumbi com Da Lama ao Caos, álbum lançado em 1994 do grupo pernambucano que mescla rock e maracatu, com funk, soul, rap, ciranda e frevo, um dos expoentes do Mangue Beat, produzido por Liminha e gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro. O disco foi lançado pelo selo Caos, da gravadora Sony, e fez uma revolução no rock brasileiro dos anos 90. De lutar. O orgulho, a arrogância, a glória, enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza. E vamos ouvir então Chico Sainz e Nação Zumbi com a música Banditismo por uma Questão de Classe, música que compõe o disco Da Lama ao Caos. Vamos que vamos! Em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Ela junto com quem não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda. Do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. Do que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem de ir embora. Em cada morro, história diferente. Você mata gente inocente. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. programa Consciência Brasileira. Yeah, yeah. Afro Hagaman, yo. Música móvel. É Vox Beats. Yeah. Não um só, não um só. Porque nós somos tudo e não criminosos, semideuses e pão. Se liga no som. Assim que é. Balança, balança. dança, mas não cai. Avança na dança, mas não cai. Balança, balança, balança, balança, não cai. Avança na dança, esperança, não dança que vai. Então ande, não pare de mexer pra que a massa não desande. Confiante que já já nos guie, nos comande. Coragem no inseto do universo que se expande. Ande, não pare de mexer pra que a massa não desande. Confiante que já já nos guie, nos comande. Coragem no inseto do universo que se expande. Chora pesado é pra ficar leve. É por alguma coisa que é leve. A criatura é criadora. Patriarcado, família, bagulho sério. Nascida, televisão, bota pilha na Bible Cry. Periferia resiste quando o sotaque persiste. Construindo aquilo que existe, you can't deny. Balança, balança, mas não cai. Avança na dança, mas não cai. Balança, balança, balança, balança, não cai. Avança na dança, esperança na dança que vai. Então ande, não pare de mexer pra que a massa não desande. Confiante que já já nos guie, nos comande. Coragem no inseto do universo que se expande. Ande, não pare de mexer pra que a massa não desande. Confiante que já já nos guie, nos comande. Coragem no inseto do universo que se expande. Já voltamos! Obrigado pela sua sintonia, eu sou o Jeff Ferreira e esse é o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na nossa rádio Estrela FM em 94,5. E você curtiu Banditismo por uma Questão de Classe, de Chico Sainz e Nação Zumbi? Ouviu Movni com Céu e Inferno? Curtiu Planet Hemp com Adolete, The Ocean? E conferiu o som da banda Brasa com a música Andy? E chegou aquela hora, encerramos aqui o nosso programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já tá ligado como funciona, é só sintonizar na sua rádio Estrela FM, é 94,5, que semana que vem estamos de volta com mais música. Quer ouvir a reprise do programa? É fácil, é só acessar o site www.submundodosom.com.br. Lá você confere esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? De Volta Redonda tem o som de Thiago El Niño com O Condado dos Surdos. E da Zona Leste de São Paulo, a banda Maria Fumaça com o som Florence. Se liga aí! Valeu pela sua sintonia e até a semana que vem com mais som! Na Babilônia todo mundo gritava, na Babilônia quase ninguém se ouvia. Do inferno a gente se aproximava, quando mais um prédio na cidade se erguia. Na Babilônia todo mundo gritava, na Babilônia quase ninguém se ouvia. Central do Brasil, 7 horas da manhã. Vejo busão, trem, van, sentido Vietnã. Eu vejo soldados perdidos na guerra, na busca de uma causa. Tanta gente erra. Lutamos pela felicidade de quem, hein? Quantos anos tem que sua rotina é a mesma? Já dizia o poeta que vida é transcender. Pra mim não existe bandeira maior a se defender. Mas nos educaram errado, nos fizeram esquecer do que a gente é, do que a gente pode ser. Eu vi o céu descer em forma de fumaça. Entrou no meu pulmão e agora eu sou um anjo com asma. Meu, não vou aceitar, eu não vou aceitar. Trampa 8 horas por dia pro teu império aumentar. Cês querem me matar, cês querem me matar. Porque mesmo a Globo existindo, eu aprendi a raciocinar. e ninguém sofria. Do inferno que ele se aproximava, quando mais um prédio na cidade se erguia. Na Babilônia todo mundo gritava, na Babilônia quase ninguém sofria. Do inferno que ele se aproximava, cidade, o sistema é uma máquina e nós somos energia. Consumidos pela elite 24 horas por dia. Centro, periferia, periferia, centro. Ônibus lotado, vazio de amor por dentro. Ó, espera um momento, quero descer. Tô atrasado pra conhecer a paz de espírito que só quem é livre pode ter. Paz que dá força pra combater os inimigos que eu tô ligado quem são. Eu escolhi a pílula certa das que morreu já na mão. Que Abraão buscando a minha Canaã. Em meio ao mundo de ilusão, tento manter a mente sã. Planto signos de um novo amanhã no agora. Pra que além que vigora caia sobre os nossos pés. Muda a orelha de estresse, meus irmãos gritam de abraço. Eu escuto as vozes deles, faço a minha voz valer por 10. Na Babilônia todo mundo gritava, na Babilônia quase ninguém se ouvia. Do inferno a gente se aproximava, quando mais um prédio na cidade se erguia. Na Babilônia todo mundo gritava, na Babilônia quase ninguém sofria. Do inferno a gente se aproximava, quando mais um prédio na cidade se erguia. Se liga no som. Cada um na sua onda, na sua onda. Cada um na sua praia, na sua praia. Pode vir nossa onda e curtindo essa viagem. É por isso que eu digo, vacilão é vacilão, então se liga na missão. O que não é, não pode ser, não. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no encontro não pega nada. Não pega nada. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no encontro não pega nada. Não pega nada. Então vai, vai reaver os seus conceitos. Pode vir que eu não tenho medo. O que não é, não pode ser, não é. Então vai, vai reaver os seus conceitos. Pode vir que eu não tenho medo. Já virou questão de honra. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no enquanto não pega nada. Não pega nada. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no enquanto não pega nada. Não pega nada. Florence, Florence, Florence. Cada um na sua onda, cada um na sua praia. Pode vir nessa onda curtindo essa viagem. É por isso que eu digo, é por isso que eu digo, vacilão é vacilão, então se liga na missão. O que não é, não pode ser, não. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no enquanto não pega nada. Não pega nada, não. Sapato, bico fino, calça bag social, camisa de malandro, no enquanto não